0 1 4, não vai ter condições de para mares, nós vamos começar a manter mais 3-0 milhas na presente proa, e após seria condições de voar em TAP, Gol 1092. Ciente, Gol 1092, reporte por término de desvio. Ciente, 0-9-2. O 4981, acione identificação e a chegada BONF, desça para o nível de voo 060, ajuste 10114, reduza a velocidade para 250. Obrigado. 19. 219, Gol 755. 29895. Índia 1895, obrigado. Uno, solo. Perdão, Gol 755, solo 121, décima 1. 211, Gol 755, obrigado. Solo bom dia, Gol 755. Para o táxi, Rio 5973, com 04 POAB, 3 horas e 42 minutos de autonomia, alternando Salvador. Rio 5973, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chame a torre no 895, ajuste no 014, bom voo. Índia, torre 1895, bom dia. Olá, Salvador, bom dia, Golão 755 na táxi via Alfa. Golão 755, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, Golão 755. Salvador é muito bom, chegou no 649, portão 5, pushback, estacionamento. Vou no 649, aguarde. Guarda. Pronto, no ponto de parada 10, 1759, meu amor. 1759, autorizado, linha decolar, pistão 0, vento 080 grau, 04 nós. A linha decola, 1759, meu amor. Não sei se foi informado, na nossa asa direita aqui tem um buraco na taxiway de acesso. Sim, na taxiway de acesso à lateral esquerda, próximo ali à Índia? Negativo, a lateral direita. Na saída da Índia, na taxiway de acesso à pista 10 aqui, ao que der. Direte remoto 1-3, eu vou na 75. Só não consegui entender precisamente a posição. Quando alinha na pista, pode informar em relação à referência ao rio? Tá, ó, a gente vai ficar, ela fica no ponto de espera, na asa direita das aeronaves. Gente, ponto direito, asa direita, vou passar a informação em freiro, Gol 759, grato. Até logo. Alinhado e pronto, 1759. Sempre autorizado a decolagem, pistão 0, 080 graus, 059. Beleza, coragem. Rio 5973, ponto espera, pronto. Rio 5973, mantém a posição. Mantendo posição, 5973. Bono 649, libera sinal, chame pronto para o táxi. Camarão 649. Cinco nove sete três, ali mantém cabeceira 10. Alinhar e manter, 5973. Sete cinco nove, decolado Salvador 241, controle em 1-1, corrigindo, 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Gente, já, só para dar um feedback, já passei a informação para a Infraero. Tá ok, obrigado. Autorizado para o de Duna. Descendo Duna, bono 092, descendo para o 050. Controle gol 9759, passa 1400 pés. Bom 9759, contato radar na decolagem via da El, suba para o nível de voo 360. Da El para 360, 9759, da Gol. Azul 4981, reduz a velocidade para 2209. Azul 1092, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até proximidade de Duna. Acima, bom no 092. Gente, mantenha a velocidade, bom no 092, reporte para redução. Fazendo 250, reportará para redução, bom no 092. Salvador, é o X-Ray Juliette, decola. 0090 graus, 062 a nós, altímetro no 0 no 4. Iniciando, 5973. Só foi uma aeronave, hein? Chama o controle. Senhorita, foi o gol 1759, estava tentando falar com a companhia, o botão não acionou. Obrigado. Gente, gol. Gol 1092, desça para 2000 pés. Autorizado ILS X3 0, reporte estabilizado. O ajuste mantém 1-0-1-4. Descendo para 2000, reportará estabilizado ILS 1-0-1-4, gol 092. 190 a bordo. 3 horas e 2, alterna Galeão. Gente, gol no 649, táxi via Índia, no ponto de espera, torre no 895. Ajuste 1-0-1-4, bom voo. Obrigado. Tá aqui ainda no ponto de 2895 no 0144. Azul 4234, posição 1, posto de acionamento. Azul 4234, coordene com a equipe de solo que após a passagem do banho da Goa retaguarda, livre acionar chame táxi. Após o gol, livre push, azul 4234. 0. Tuca 370, 5973. Azul 4981, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Paulo, muito bom dia, é o Azul 2783. Sono 649, próximo ao ponto de espera pronto. Sono 649, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar, gol no 649. Gol no 092. Delflor direto. Transponder 5153, controle Salvador no 208. Conquista o 60, decola da 10, arbor, elepa, depois direto, opção. 5153, 1208, chama para o posto de estacionamento aqui no pátio 3. Azul 273, cotejamento correto. Sul 4981, desça para 3000 pés. Sinal 9970 para 4340, beleza? No 3325, alterna 1251. 3325251 com recife 1759 agora. 13325, alterna 1251. 3325, obrigado. Decola da pista no zero, perfil de saída Momo, transição Nenim, curva esquerda. Após via Pesulu 20, transponder 5160, controle Salvador no 208. Federal 9970 autorizado, 340 Teresina, decolada 10, curva esquerda, Momo Nenim, é o Pesulu 20. 5160, transponder 208. Federal 9970, procedimento correto, informação em curso Lima, chame pronto. Assiste ali, Federal 9970, chamará para push. Estimado de 1.500 pés, pisou nos mínimos as condições do campo. Chuva leve, pista molhada, reporte já visual? Ainda não, vai reportar visual, gol no 092. Gente, reporte quando visual, gol no 092. É. 1649, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 360. Dael 360. Confirme se vai iniciar o pushback. Vai iniciar se tiara, mais um minutinho. Ok. Uno 092 visual. Uno 092, tráfego grave, está autorizado pouso, pista no zero, o vento 090 graus, 05 nós. Entre e pouso, Uno 092. Uno 4234, na escuta do solo. prossiga iniciando. Ok, sim. Aeronave no solo acionada do transponder 2000. Sim, segundo 092. Atenda a vertical da BR-324, vai distribuidor norte, próximo a Simão e Filho, Marte Filha de Romeu. Busca o estado permanente do controle 500 AGS. Marte Filha de Romeu. Azul 4981, completinho do procedimento, ele é X-ray da pista 10, chame torre 118.91. Informa uma aeronave com transponder acionado, porém ele está no solo, não irá interferir na sua aproximação. Sim, obrigado. Azul 4081 botou uma aproximação, teste estimado de 1.500 pés. As condições do campo, chuva leve, pista ainda se encontra molhada, altímetro no 0, no 4, após fundo visual. O 4981 da Azul. Certas condições, 1014, costa visual. 63112, acione identificação após desvios, voe Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 050, ajuste no 094. 050, V14, Mari, possível identificado. Vai desvoar na sua 046 por 60 depois voa a autorizado desvios, reporte por término de desvios, Oceaner 63112. Guardarão. 090 graus, 05 nós, pista molhada. Chame Recife, 12545, alterna 12685. Azul 4234, preenche táxi com 105 a bordo, temos 3:30, alternando Natal. Gente, Azul 4234, no ponto de espera, chame turno 1895, ajuste no 094, bom voo. 9094 da direita, 118.95. Muito obrigado, bom dia. Fala, bom no 092, de novo. Bom no 092, táxi via Alfa, mantenha a sua Juliette. Alfa, mantenha a sua Juliette, bom no 092. Gol 1649, chame Recife 13325, alterna 1251. 13325, 1251. Bom dia, torre, Azul 4234, ponto espera, pronto. Azul 4234, ali mantém, cabeceiro no zero? Ali mantém no zero, 4234. Bom, no 0092, aproximando da Juliette. Uno 092, Juliette, portão 05. Juliette para o 05, Uno 092. Confirmando o módulo para todos, Sideral 9970. Gente, bom dia, mantenha a posição. Mantém posição, Sideral 9970. Azul 4234, corrigindo. É. Azul 4981, no seu solo em Salvador 55, livrou a direita, chama o solo 121, décima 1. Agora sim, azul 4234, autorizando a decolagem, piscina 0, vento 080 graus, 05 nós. A linha decola no 0, azul 4234. Graças do Salvador, muito bom dia. É o azul 2796, pátio 3, 3 Romeu. Ciente da informação Lima. Quando possível, a nossa autorização aí para João Pessoa. A senhora poderia nos adiantar a subida, por gentileza? Copio. Azul 2796, João Pessoa, nível 190. Aprovado. Decola da pista 10, perfil de saída Conde, curva esquerda. Golf 677, Recife direto. Transponder 5421 no controle Salvador 1208. 190 para João Pessoa. Decolando a pista 10 com curva esquerda, no terceiro da Conde. Aí intercepta o Golf 677, Recife DCT João Pessoa. 5421 é o transponder, 1208 é o controle de saída. 2796 azul. Azul 2796, cotejamento correto. Informação em curso Lima, chame pronto. Ciente da Lima. Ciente, Oxenar 6312. Reposte por términos de desvio. Boa tarde. Controle o Mike Juliette Romeu. Siga Mike Juliette Romeu. Ainda na vertical da BR-324, tem quem vai fazer um sobrevoo no estado de Pituaçu, próxima parada, ela vai manter a BR-324, interceptar e vai até o estado que é autorizado, Mike Juliette Romeu. Sente Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés, cruzamento entre Duna e Simbra, em condições visuais, na escuta do controle. Em condições visuais, escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Controle azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível de voo 350. Puca 350, o 42834. Salvador approach, good morning, 3304. 3304, call Kaiden, via Bonfi Arrival, descent flight level 060, QNH 1014. Sideral 9970, autorizada a decolagem pista no 0, vento 060 graus, 04 nós. Livre decolagem da 10, Sideral 9970. Negativo, ok, agora sumiu. Obrigado. Gol 2199, acione identificação, confirme efetuando o desvio. Ciente, gol 2199, após desvios, voe Mari. Após desvio, Mari, descendo até? 070 Gol 2199, ajustando 094. 070, comunicador. Juliette Papá para Irecê, Sierra November, India Charlie, nível 120 aprovado. Decola da pista no 7, preciso sair da Momo direto, curva à esquerda, após conforme a rota do plano. Transponder 5174, controle Salvador 1208. 34, livres desvios, reporte por término de desvios. Reportaremos. Décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Em curso Lima, chame a torre no 895 para acionamento, confirme PLB. Controle Salvador, Federal 9970. Federal 9970, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 340. Na Momo 340, Federal 9970. Feliz Ampura de Momo para o Federal? Tem perfil da saída, Sideral 9970. Compre o perfil, Sideral. Salvador, bom dia, eu passaria do 2223 informação aí, mano, meu nome é a 0.5. Passaria do 2223 autorizado, vitória da conquista nível 180, decola da pistão no 0. Após a decolagem, curva à direita na saída árvore, transição elefa, após sair conforme a rota do plano. Transponder 5147, controle 120, decimal 8. O 980 para conquista está autorizado, 90 curva direita na árvore elétrica e prossegue via rota. 5147 no transponder, 1208 é o controle, eu passarei do 2223. Passarei do 2223, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC acionamento. Tomara. Azul 4234, chame Recife em 12545, alterna 12685. Azul 4234, 12545, 12685, bom dia. Bom dia. SAM 3304, reduz a velocidade para 2209. SAM 3304, reduz a speed to 2209. Voando do anel 6312. Fechando a 6312. Juliettona, do Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, mantém aqui as peças. Chanel 6312, desça para 2.000 pés, autorizado ele é sexuei da pista 10, rapaz estabilizado. Boa, meu, patrão estabilizado, 3.1.000. O2199, confirme efetuando o desvio nessa proa? Isso, agora a gente já tem condição de aproar o SAP e o Duna, conforme a senhora preferir. Gente, vou ir na proa de SAP e o Gol 2199. 99 SAP, descendo até? Desça para o nível de voo 050. 050. O 2199, confirma se tem condições de voar na proa de Duna. Afirmo. Foi Duna, 2199. 99 Duna, obrigado. Chanel 6312, informa o tráfego Robson 44, mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, não irá interferir na sua aproximação. Gente, 312. Já de ingresso, reforço chinelo e pronto para decolagem. A redução é 3-2. Realizador, 312. Faz transferência ao Chanel 6312. Confirme, a matorre? Aguarde para a transferência ao Chanel 6312. Olha. 2199, põe está. Azul. 2199, põe está. Será o 9970, Chanel Recife 12545, alterna no 2685. No 2545, 26, confirme? Secundário no 2685. 2685, muito obrigado, bom dia. Posso ir com 2199? Vou 2199, deixa para 3.000 pés, ajustando 0 no 4. 3.000 com 14, 2199. Baixando R6312, complexo no procedimento LS X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 95. É 95, obrigado. Salvador 6312 da Ocean, passou Duna, né? Ah, 3-0-4, entering for spacing, mantém heading 215, The limit is the localized course. Same, friendly radio 215, the limit is localized course, 3304. Vazada, tá com a chovendo? Relativo, tá chovendo. Obrigado. Deixa papai decolar de imediato? 29 desça para 2000 pés, autorizado ele é X-Ray, está posição no zero, reposta estabilizada. 2000, chamada estabilizada no X-Ray, 99 gol. 2199, informo Robson 44, mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, não irá interferir na sua aproximação. Robson, ok, obrigado. 3304, repeat, flight level, 3,000 feet. 3304, descend to 3,000 feet, NH 1014. 3,000 feet, 1014. Channel 6312. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 070 graus, 03 nós, e fomos pista molhada escorregadia. Ele pousa na 10, na 302. Aborra o meu papai de 10 papai, decolou no 1, mandando pro até 3000, chame o controle, 120.8. Mantendo pro até 3000, controle em 120.8, papai de 10 papai. Controle Salvador, papai de 10 papai, decola dando 7, perfil da saída, bom, na sua escuta. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 120. Via Momo para o 120, Papá Juliette, Papá. É, a senhora já está autorizada por vai esquerda para interceptar Momo? Tenha proa até 3000 pés, Papá Juliette, Papá. Cliente, mantendo proa até 3000 pés, Papá Juliette, Papá. Turn 3304 to intercept the localized course, turn left heading 140. Heading 140, turn 3304. Localizado 2199, gol. Gol 2199, complete o procedimento LS X-Ray, chame a torre 118, decimal 9. 89. Turn 3304, traffic 2 o'clock. 5 miles south eastbound, maintaining 2,000 feet, Boeing 737. Roger, stand 3304. 3304, descend to flight level to 2,000 feet. All clear, ILS X-ray of runway 10, report established. 3-4, established runway 10, stand 3304. 2-1-1-1-2. Traffic maintaining 500 feet. Robson 44. Not gonna interfere in your approach. Roger, stand 3-0-4. Controle, o Papá Juliette Papá tá cruzando 2000 pés, autoriza a curva à esquerda para interceptar Momo. Autorizado a proa direto e descer o Papá Juliette Papá. Muito grato, direto e descer. Autoriza a curva à direita? Positivo, Papá Juliette Papá. Gente, curva na direita, direto e descer o Papá Juliette Papá. Papá Juliette Papá, quando possível, ser chamado para pouso. Gente, um instante. Papá Juliette, portão 3, 312. Controle, Papai Juliette Papá solicita ascensão para o 120, se possível. Autorizado ascensão para o nível 120, Juliette Papá. Autorizado, 120, Papai Juliette Papá. Confins, nível 360, via Peugeot 21. No decolada pistão 0, após a decolagem, curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5433, o controle 120.8. Autorizando com o CIS, via 360, via Peugeot 21. Decolada pistão 0, primeira curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5433 e o controle 120.8, gol 1095. Bono 095, cortejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. É isso aqui. Tower, good morning, 3304, stabilize runway 10. 3304, push layout 2, 2204, wait runway vacate. Wait runway vacate, 3304. Zuno 99, no solo, Zuno 6, à direita, 121, decimal 1, no solo. À direita, 121, 1, 2199. Solo Salvador, muito bom dia, 2199, livrão na Foxtrot. Gol 2199, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para o 06, 2199. Clear runway 10, turn 3304. Could you increase the puppy brake? Case by a minute. T04, the Is for information on runway wet. Roger, 3304. T304 on the route at 109, vacated running by right, ground V121, decimal 1. 121, decimal 1. Aqui, Liette Romeu, confirmei mantendo 500 pés. Aqui, Liette Romeu, mantendo 500 pés. Now 3304, approve taxi via taxi Alpha Juliet Gate 07. Alpha Juliet Gate 07, then 3304. 9811, da Rio, com a sua Lima, cruza 190, voltando de direita. Rio 9811, acione identificação, confirme a proa do desvio. 0 7. Autorização para puxa, acionamento. Negativo, né? Agora... agora está marcando aqui. Gente, confirme por quantas milhas irá se atual de Zina 070. Mais 30 milhas. Gente, livre desvios, após desvios, foi Mari. Mais 30 milhas, voa Mari. 98111, desça para o nível de voo 050, ajuste na 014. 0-0-0-4, tá bem bom. A Juliette Papá, confirma o estimado de pouso. Vou atingir o nível em qual o estimado mais preciso. Gente, Papá, Juliette Papá. Após, sai conforme rota do plano. Decola da pista no zero, após a decolagem, curva direita na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5436, controle 120, decimal 8. Azul 4299, cotejamento correto, chama pronto. Solo Azul 2783, puxa o estacionamento, tá observando o colega que acabou de iniciar aqui do meu lado direito. Azul 2783, após o táxi da aeronave da companhia, está autorizado, chama táxi. Perfeito, vou coordenar aqui. Solo, eu azul 2796, agora pronto para o táxi. Temos 4, 5 a bordo, 3,50 de autonomia, alternando o Maceió. Azul 2796, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1 no Índia. No ponto de espera, chame a turno no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Precisa táxi a 3, 1, Índia, ponto de espera 10295, o 2796 da azul. Mari 9811. Confirme, Rio 9811. Ano Mari 9811. Itape 9811, vou indo para o Itape. Itape, 9811. E o 9811, com quem você tem condições de manter a presente velocidade? Ok, mantemos por 260 mais o 9811. A gente mantém a velocidade e reporte para redução. Estou informando o alinhamento via Bravo, Charlie, encontra-se com um buraco. Azul 2796. Não entendi a instrução, senhor. Tirar a linha via para Bravo devido a taxi Charlie encontrar-se com um buraco, ok? Tá, agora a direita e a linha na 110. Obrigado. Negativo, prossegue, varia via Bravo. Via Bravo. A Charlie encontra-se com um buraco na lateral, ok? Ah, tá. Via Bravo e a linha na 110. E o 9811, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 050, informa nesta proa, irá interceptar o localizador. Vista para 2000 pés, autorizado ele a sex-ray da pista 90. Ok, proa 050 para interceptar o LS-ray, desce para 2000, como faz isso? Ajuste, mantém 1-0-4. 1-0-4. Decolagem 28, controle 1208. 208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, via Conde, suba para o nível de voo 190. É, confirma a saída na Puca? No nosso plano, estamos com a saída Conde, subindo para o 190. Pois é, senhora, mas a autorização que foi dada para nós é a saída Puca. Confirme, a Conde ou Puca? Aguarde. Estamos mantendo a reta aqui, na terceira milha vamos fazer curva cumprindo o perfil de saída, da saída Puca. Azul 2796, autorizada a saída PUCA, subindo para 190, voando para o PUCA. Direto PUCA, o 2796. 3859. 3859, desça para 4000 pés, ajuste 9014. 4000, 0 passagem da mesma será autorizada. Excelente, conta agora no 0. Caso 4299, aguarda para o push. Romeu, papá Juliette, papá, confirme se já tem um novo estimado de voo. Afirmativo, 1241, papá Juliette, papá. Gente, 1241. Vigia e mantém o nível 120, papá Juliette, papá. Papá Juliette, papá. Caso 2783, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de espera chame a torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 4. Gente, parte 3, 1 no Índia, ponto de espera 295, voo 2783. Papá Romeu, papá Juliette, papá, serviço radar encerrado 40 milhas noroeste de Salvador, mantenha nível 120 para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alterna 1353. Papá Juliette, papá, copiou o controle? Vale, só um segundo, por favor. Centro, Recife. Centro na frequência 1288, alterna 1353, o papá Juliette, papá. 1288, alterna 1353, papá Juliette, papá. Muito grato, bom dia. Contact, agora 095. 9811, no complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. 895, 981, boa. Boa. Torre Salvador, bom dia, 9811, estabilizado LF, da 10. E o 98111, Querenga 10114, aguarde sua esposa, o Rio 9811. 9811, a sua esposa. Livre LF aqui, da pista na 0, rapaz, estabilizada. 2000, livre das restrições, a justificação, deixa estabilizada, 32, 5. Estão no 0, vento, 060 graus, 2 nós. Vamos pista molhada escorregadia. 9817, Leopoldo.